Se faz uma quibanda, esse moço. Se agora. Pode fazer uma quibanda, pode dar bastante folhas agora, sim. Faz uma quibanda agora. Vamos ver se o moço é feliz. Vamos ver se ele vive bem de saúde. Tá me entendendo? Vamos ver. Vamos ver se a genitora do moço... Como é que está lá a vida? Vamos ver a família em geral como é que vai ficar depois. Que banda é bom, mas também tem que saber trabalhar. Tem que saber fazer o recado direitinho. Paz. Paz. Vamos parar de treva. Vamos parar de negatividade. Vamos parar de desejar. A puta ao lado, o macho do lado, vão pensar no que está no meu buraco, que é o certo. Vamos parar de ter pensamento negativo, que negatividade não traz nada pra frente, só traz pra trás. Vamos pensar positividade. Bem, estamos aqui no Ilê Axé. Ilê Axé, o Molocô de Oxum. É a casa do Orixá, a casa de luz. Então, tem um filho de santo recém-chegado na casa. Certo? O filho trabalha um pouco pela esquerda. Não dentro da minha casa, claro, mas por onde ele anda. Sim. Então ele me pediu uma oportunidade para fazer um diálogo. Claro, deixar a entidade trazer o ensinamento dela. Deixar a entidade trazer o ensinamento. Então eu estou abrindo esta exceção para que ele faça esse diálogo. Que assim, deixando sim. Muito claro que não tem nada a ver com a luz do meu gongá. É. Certo? É, que seja bem-vindo, meu filho, certo? Que Deus lhe abençoe, que faça seu diálogo com a paz. Que assim seja. E você trabalha há quanto tempo já com... Desde os 16 anos de idade. Desde os 16? E hoje você tem quanto? 26, vai fazer 27. Já faz mais de 10 anos que você trabalha com corporação, né? Exatamente. E você já teve, obviamente, provas que o espírito trabalha e que dá resultado que ela faz pelas pessoas, né? Não é assim? Correto. Que assim seja. Então, muito obrigado também por permitir que a gente faça os estudos, Mãe Socorro, aqui. Isso. No vosso templo, com os vossos filhos, tá? Isso. E a você de permitir que a gente faça esse estudo com o espírito que se manifesta no seu aparelho mediúnico, viu? Qual que é o nome da entidade? Chama Maria Padilha, Dona Tata Caveira da Calunga. Dona Tata Caveira da Calunga. Isso. Que assim seja. Vamos trabalhar com ela, então. Muito obrigado. Yeah! Boa noite. Boa noite. Sai, minha encruzilhada. Sai, minha porteira maior. Sai, minha porteira menor. Na meia-noite. Ai, ai, meia-noite. Meia-noite o galo canta. Meia-noite lá em Sarava Maria Padilha, no bastão do cemitério, à meia-noite. Ai, ai, meia-noite. À meia-noite. Ai, ai, meia-noite. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Se o nome que me deram ser agora, só como eu era. Desculpa, a senhora pode repetir por gentileza? Se o nome que me deram, o nome que o senhor era passado essas vidas. De seres humanos, de vocês. O nome da senhora como entidade? Eu me chamo, fui dada-se nesse mundo, no espiritismo, como Dona Tata Caveira. Eu sou negativo de seu Tata Caveira. Sou falange antiga da família Caveira. Que trabalho a senhora realiza no astral, Dona Tata Caveira? O que me pede eu faço. Que pede e faz. Qual foi a melhor coisa que a senhora já fez e a pior? Se a melhor coisa foi tirar o moço das grades. Para uma genitora, chegou num buraco meu menino chorando. Se eu fiz por ela. Porque é uma mãe, se é uma mãe. É a melhor coisa. Eu vim para ajudar quem precisa. Essa foi a melhor coisa. E qual foi a pior coisa que a senhora já fez? Descavacar um egum. Uma calunga. De colocar o nome dos inimigos. Mas hoje nessa lua, nessa matéria, não faço mais. Pra desgraçar, pra matar, não faço mais. Já fiz muita quibanda, muita demanda. Mas hoje em dia não faço mais. Fala um pouco mais sobre esse egum e essa história que a senhora fez, para as pessoas compreenderem bem. Se morreu um chumavambo, o sete tiros, sete facadas, faz muitas eras por aí. Se eu incorporei no meu menino, se fui lá, na casa grande, na calunga, se maior. Preparei-os, te desejei-os, se me pagaram muito bem, te fiz. Mas hoje em dia, se fizesse um negócio desse, se chegasse um cliente, pode vir ao conselho, como for, mas não faço. Porque ainda preciso meu menino ainda para vir terra, para trabalhar, para quem precisa. A senhora disse que não faz mais porque precisa do seu menino pra vir em terra pra trabalhar pra quem precisa. Isso quer dizer que se a senhora fizer, alguma reprimenda acontece com ele. E o que poderia acontecer com ele se a senhora fizesse o que a senhora... tudo que a senhora tem vontade? As coisas pro menino ficar lá desandando. Porque tem coisa que eu não faço mais. Você pegar na cabeça, costurasse uma boca de um negócio assim, e pegasse um gato preto e cortar numa encruzilhada. Isso não faço mais. Magia negra, que banda, não faço mais. Te faço o que é pra ser feito, mas não faço o que eu fazia, não. Claro. A senhora hoje faz o que é pra ser feito. Dá um exemplo de uma coisa que é pra ser feito, que hoje a senhora faz, que muita gente pode compreender como maldade. Ó, cocete, preso em justiça. Se eu vou lá, se abre as porteiras. Certo. Tirar do mundo os caminhos errados que Exu gosta e a taba de ogia. Eu vou lá e tiro. Claro. E a senhora, para fazer esses trabalhos, a senhora pede o que em troca? Quando vencer, vai dar consciência de cada cliente. Experimenta. Vai dar consciência do que cada cliente quiser dar. A consciência de cada um. E a senhora recebe antes ou depois do trabalho feito? Depois. Depois, é. E qual que é o melhor pagamento que a senhora considera hoje o melhor e qual o pior? O melhor pagamento, eu vou dizer pra vocês agora, é a confiança de uma pessoa. Melhor pagamento é a confiança de uma pessoa. Pronto. E o pior? Qual é o pior pagamento no seu ponto de vista, dona Pombogi? A falsidade. E a traição. Alguém já traiu a senhora? Já fiz demais nesse mundo, já ajudei demais. E depois os povos conseguiram as coisas e viraram assim. Isso é a pior coisa. O que é a pior coisa? A gente ajudar e depois levar um negocinho. Virar as costas para aquela entidade que um dia ajudou. Ai. Sim, que Deus levantou. Tava lá embaixo, quando mais precisou. Daquela padia foi uma mão amiga pra levantar. A senhora trabalha na escuridão? Como já disse a você, trabalho, mas não trabalho como fazia assim. Trabalho do meu jeito. Não faço mais o que eu fazia assim. Certo. Quando a senhora trabalha na quimbanda, e a quimbanda é... algumas pessoas dizem que a quimbanda é mercenária. Qual que é o seu ponto de vista a respeito do médium cobrar para atender com a senhora incorporada? Porque precisa dos negócios para comprar, se fumar, desses negócios para clarear. Porque se não clarear isso aqui, meu filho, como é que vai se dar luz nos meus caminhos para poder resolver as coisas desse povo? Alguns dizem que o caminho da quimbanda é inverso. Quanto mais mal você faz, mais forte você fica. E na luz, quanto mais bem você faz, mais o bem você faz, mais forte você fica. A senhora está seguindo o caminho inverso? Estou indo pela luz. Aham. Pronto. Trabalhei muito com treva. É. Hoje eu não quero mais treva no meu menino. Não quer mais. Quando a senhora diz isso, a senhora parece que mudou de caminho porque viu que o caminho da luz é o melhor. É isso? Se eu faço, eu trabalho com tudo, meu filho, mas não trabalho mais como eu trabalhava. Aham. Claro. Então hoje, basicamente, a senhora está dizendo que usa o seu poder e a sua sabedoria trabalhando na escuridão contra a maldade. Como que a senhora faz para tirar uma pessoa da tábua da perdição? Como eu faço? É. Faço uns caminhos para o homem da rua. Faz uma defesa para o homem da rua. Te pega um negócio que ele pega de errado e despacha. No canto onde é para ser despachado. O nome da senhora indica que a senhora trabalha com as almas. A senhora trabalha na Calunga Pequena? Então, sim. Então, a senhora trabalha na Calunga Pequena, a senhora acompanha os desencarnes? Te vejo, sim. A senhora vê. Que tipo de trabalho a senhora exerce quando está na Calunga Pequena? Eu vejo muitas coisas os povos deixando se fazendo-se lá dentro. Uhum. Já teve coisas que eu desfile lá dentro no caminho. Uhum. Já vi um coração sendo com 7 facadas lá no caminho. Eu desfile, porque não merecia essa pessoa. Entendi. Dentro do Campo Santo, no cemitério, o trabalho da senhora é ver o que é colocado lá e quando é maldade, a senhora tem a sabedoria de ir desmanchar. Yes. Pronto. E hoje, além desse médium, a senhora trabalha em outros médiums? Abaixe. Mas eu sou rara de vir num corpo dessa irmã séria. Não é muito raro por aí você encontrar incorporado um Dona Tata Caveira sem terra. Pode encontrar sim, seu Tata Caveira. Agora, Dona Tata Caveira, se não encontrar, não sei. Sim. Muito raro encontrar Dona Tata Caveira em terra, né? Num aparelho assim. Por que é raro? Porque a gente só fala de antiga, da falange da caveira. E a falange da caveira se vê grande. Fala um pouco dessa sabedoria antiga, Dona Tata Caveira. E a falange da caveira se vê seu caveirinha, se vê Maria Caveira, vem seu João Caveira, vem Zé Caveira, vem Doutor Caveira, vem Rosa Caveira, se é grande. A família é grande. Não tem fim. No que se refere à magia antiga, a senhora é entendida de bruxaria? Se tem a bruxa, a magia branca, tem a bruxa preta. Claro, então. Tem aí o que a gente entende de magia negra. É isso? E a senhora tem essa compreensão de manipular as energias dentro das leis da magia negra. É isso? Sim. A senhora, sendo um espírito antigo, pode-se dizer que uma magia feita pela senhora é difícil um espírito que não é mais antigo que a senhora quebrar? Sim. Muito bom. A senhora já foi desafiada na sua magia? Já. Pode contar pra gente como foi a situação? Me testaram, sua quimbanda. Me testaram na quimbanda. Pensava que e até hoje testa, sim. Ah, entendi. Até hoje testa. Até hoje testa. Mas primeiramente nesse mundo, não me grará acima. E segundo, se eu que trabalho com essa matéria, me já desejaram. Os inimigos do menino veio assim, ó, num paletó de madeira. Mas, pela fé que tem em mim, na fé nas luzes, que tem esse gongá, e nunca esse povo vão ver. Então, deixa eu ver se eu entendi. Já desejaram mal pro seu médico. E fizeram um trabalho com alguma coisa no caixão. Isso. Certo. E aí, a senhora obviamente ficou sabendo. Foi enterrar no que era meu. Se eu peguei meu menino, tava com a cachorra assim, dormindo. Eu peguei aqui, eu dormindo. E desmanchei. Nossa. Fizeram um trabalho pra destruir ele, foi isso? Certo. E aí, ele estava dormindo, a senhora não podia esperar ele acordar. Se eu peguei ele. Pronto. E desmanchei. A gente, para entender melhor, a senhora incorporou nele, daí ele... Muito obrigado. Ele levantou da cama e fez o quê? A senhora foi fazer o quê com ele, incorporado ali? Peguei no cachimbo e mandei de volta. Quebrei as forças. Mandei pro além. E lá, na minha casa grande, eu desmanchei do meu jeito. Ah, a senhora pegou o cachimbo e mandou de volta. A senhora disse que mandou pro além. E lá na sua casa grande, a senhora desmanchou do seu jeito. Por que a senhora não conseguiu desmanchar sem incorporar nele? Precisava da energia dele? Da minha força. Da sua força incorporada. Que é meu cachimbo. Ah. Isso aqui é minha força maior quanto em terra. O cachimbo, claro. Muito bom. E a senhora, quando usa da magia negra, a senhora soma alguns elementos do voodoo? A senhora usa algum meio catalisador, por exemplo, um boneco, para condensar as energias e depois atingir o destinatário? Ou a senhora não faz uso desse tipo de magia? Eu fazia muito esse negócio com o voodoo. Os alfinetes, tudo no caixão. Cortava dentro do caixão, mandava enterrar-se lá. Os cadeados, as correntes. Não faço isso, não. Como disse, agora você volta a repetir. Eu trabalho do meu jeito agora. É para ser trabalhado. A senhora já fez muito disso. Com caixão, corrente, alfinete. E quando a senhora fez isso, que tipo de resultado dava? A pessoa ficava doente? Com 7 dias, os clientes viram o resultado. Meu menino já ganhou muito a cocia comigo. A cocia é dinheiro, né? Sim. Mas isso eu não quero mais. Claro. Eu quero que ele cresça. É. Sem precisar de eu trabalhar na magia. Tô tão bem se tá mexendo nesse negocinho. A senhora está muito bem sem estar mexendo nesses negócios, é isso? E meus clientes estão tudo vendo o recado também acontecendo. E os clientes estão o quê? Vendo o recado também acontecendo se eu mexer nesse negocinho. Uhum. A senhora está dizendo que os clientes que vêm pedir maldade, eles acabam levando também parte da responsabilidade? Eleva. Eleva. Porque é dividido, meu filho. Se pede o mal pra uma pessoa que não merece, o mal vem pra si próprio mesmo. Olha. Sim. Se pede o bem, se quer te fazer o bem. Tudo é isso dividido. Claro que sim. Como que foi a história da sua última encarnação? Quando já era assim, antes de me dar esse nome, é. O meu nome de... vida, como se... como a mesa de seres humanos, já me chamo, me chamava de Maria Tatiana Souza Burqueque Pinto. Que hoje em dia sou chamada como Dona Tatá Caveira da Calunga. E a senhora era a portuguesa? Sei lá. Hoje não existe na minha sepultura. Só tem só um negócio assim. Assim? Nos ossários, ainda só os falerinhos. Sim. A senhora foi cremada. Antigamente não existia esse negócio não, Simus. Não tinha. Não existia esse negócio, não existia esse negócio agora. Pra mim isso é tudo safadeza. Por quê? Não existia esse negócio. Claro. Na minha mãe, ela zelava muito. Trabalhava na Calunga. Eu morri com a dor dentro de mim. Tanto essa dor que existia se um negócio mais ervas, eu pedi a minha mãe. Eu tomei. Mas me deu um negócio errado. Eu tomei. Fui ajudar ela a limpar o negócio com ela. Quando eu saí para limpar a catatumba, deu uma dor em mim, eu caí. Entro na catatumba e outra. Fiquei lá. Todo mundo ficou me procurando. Não encontrou. Vem encontrar depois de 7 luas. Já estava morta. Morri. Com câncer. Dentro de mim. A senhora mexia com magia? Nessa vida? Não mexia, não. Só cuidava com a minha mãe. Aquele negócio que ela ia. Usava aquele negócio assim que hoje em dia o povo não usa mais pra ir pra casa grande. Sua mãe fazia algum tipo de trabalho, é isso? E a senhora ajudava. Era a zeladora dos negócios, das casas grandes, limpava lá a casa grande. Sua mãe era a zeladora da casa grande. Isso era no tempo da escravidão, é? Nem era no Brasil, né? Limpava a sepultura. Pronto, casa grande é o cemitério, né? Certo. Então tá, pronto. O que, que a senhora aprendeu nessa vida aí? Qual que foi a maior lição que a senhora levou nessa encarnação? Fazer o bem. Fazer o bem. E não fazer o mal pra quem não merece. A senhora morreu? Foi que alguém fez o mal pra senhora? Eu morri. Por causa do negócio E minha mãe me deu, eu tava com a dor. Uhum. Minha mãe me deu um negócio errado. Ela... Ah, remédio. Muito antigamente, o prof fazia as ervas pra dar. Hoje as coisas estão muito diferentes. Ela fez um negócio e me deu. Nunca ela me deu esse negócio outro mês. Eu fiquei assim. Na casa grande. Fui ajudar ela, minha mãe. Quando eu cheguei no que no mundo eu tava, parei lá, virei e caí. Quando eu caí, depois de 7 luas, foi que acharam o meu corpo. A senhora acreditava que a vida continuava? Eu não estava acreditando que eu morri. Uhum. Não estava acreditando. Foi aí que apareceu. Dois machos. Bonito e formoso. Na encruzilhada. Me arrastou e me mostrou que eu morri. Me mostrou tudo por tudo. Um se chama Rapaz e outro se chama Oitungão, que é meu macho hoje em dia. O outro se chama? Um se chama Rapaz e outro se chama seu Oitungão. Claro. Que é meu macho que eu trabalho. Certo. A senhora... Quem me deu ordem para vir trabalhar... Isso. Foi Leviatã. Uhum. Esse é seu superior direto. Certo. Quem é Leviatã? Leviatã é um dos seguidores. De Satã. É um dos seguidores de Satã. Então, Satã, além de existir, ele tem seguidor. Tem. Pelo jeito, não é qualquer um que se aproxima, é? Satã, tem os 21 deles, camarada escolhido, a Belial, Exumó, Exu Moleque Preto e outros que eu não posso falar, que aqui é uma casa de luz. A senhora precisou de permissão para baixar nessa casa de luz? Sim. A senhora está... Foi permitido. Foi permitido. Para a realização desse trabalho, né? Nada se eu não vou incorporar, meu menino, se há permissão. Do moço que já se foi desse lugar. Nada não vou se permitir. Vá que o homem está me perguntando se a moça, a rainha do Gunga, se me dá passagem de vir. Vá o homem ser. Claro. A senhora recebeu a licença para fazer essa passagem para vir falar comigo, né? Pronto. Qual que é o maior ensinamento que a senhora gostaria de deixar dentro da sua experiência, do seu conhecimento da magia, para os seres humanos? Que banda. Não adianta. Não adianta se pegasse um ponto. Firmar no Cruzeiro das Almas. Uhum. Pedir para desgraçar uma pessoa. Pedir para derrubar aquela pessoa. Se acontece, mas o retorno, vamos ver se aquela pessoa não merece. Aí vem todo pra cima de vós, que pediu, que implorou as santas almas benditas. Eu conheço quimbandeiro que diz, não, mas quando eu faço o mal para eu ganhar dinheiro, para eu ganhar status, eu planto a maldade, mas eu sei um jeito que ela não volta para mim. E eu consigo me proteger. E não me acontece doença, não me acontece nada. Ele acha que ele está muito bem. A senhora disse que não. Se faz uma quibanda, esse moço. Se agora. Pode fazer uma quibanda. Pode dar bastante folhas agora, sim. Faz uma quibanda agora. Vamos ver se o moço é feliz. Vamos ver se ele vive bem de saúde. Tá me entendendo? Vamos ver. Vamos ver se a genitora do moço, como é que está lá a vida. Vamos ver a família em geral como é que vai ficar depois. Que banda é bom, mas também tem que saber trabalhar. Tem que saber fazer o recado direitinho. Parece que o senhor está dizendo que a quimbanda foi desvirtuada pelas pessoas com ganância. Se foi. Foi. Parece que o senhor está dizendo que tanto a quimbanda como a bruxaria tinham o propósito de trazer o equilíbrio com as forças da escuridão. E o pessoal desvirtuou para serviço do ego, do egoísmo e do orgulho. Vaidade. Sim, pronto. Fala um pouco dessa força da escuridão de trabalhar em parceria com a luz e não contra a luz. Vou dizer que um pouco avancei. Trabalhei nesse mundo. Muita quibanda, muita demanda. Já tirei, já voltei. Hoje em dia não faço mais isso. Hoje em dia, tive um mestre. E uma mestra, não vou falar assim, que me orientou. Me levou num cantinho e me disse, faça assim, trabalha assim com isso. As suas coisas vai dar certo. Eu fui e tá dando certo até agora. Minha matéria não caiu. E não cai de cair. Claro que sim. A senhora acredita que a senhora tem força para defender o seu médium dos ataques do mal? Porque a senhora não pratica mais mal ou porque a senhora tem conhecimento profundo da magia? Não sei não. Como? Tu quer que eu repita? A senhora consegue proteger de ataque grande. Porque a senhora é muito sábia e tem sabedoria profunda sobre magia negra? Ou porque a senhora trabalha para a luz hoje? Hoje em dia, se vir um cliente para me pedir uma separação, se eu converso com ele, tento fazer o certo. Porque nada é bom trabalhar na luz do que na treva. Na treva eu trabalhei. Trabalhei. Era porco dando pra mim, meus clientes. Era o quê? Porco. Uhum. Pata. Uhum. Hoje em dia eu não faço mais. Por causa dessa luz que me guia no mundo agora. Essa luz me vê no mundo. A senhora é um espírito que vai continuar trabalhando com essa matéria até o dia que ele desencarnar? Eu vou me afastar. Vai ser minha afastança, se agora sim. Vai se afastar? Vou me afastar, se um tempo. Um tempo, né? Se um bom tempo. A senhora volta. Pronto. Se eu volto. Por que a senhora vai se afastar? Por causa é muito trabalho por aí pra me resolver. Muitas coisas pra me resolver. Eu tenho que afastar um pouco. Pra me correr no mundo. Mas quem me pediu é resolver tudo. A senhora tem como superior Leviatã. Que tem por superior Satã. E no entanto a senhora trabalha pra luz. Quando alguém ouve isso, acredita que existe uma incoerência nessa coisa. Se Leviatã trabalha para Satã, o povo acredita que esse povo é tudo do mal e que são fora da lei. Não é assim? Certo. Certo. Mas não faço mais o que eu fazia. Volto a dizer. Eles me pedem para me voltar ao que eu fazia. Eu não faço. Não faço nada o que possa atingir meu menino. A senhora já deu, oferendou sangue ao diabo? Já. Já. Te mandei uma cliente da matéria tirar um negócio assim. Um negócio assim? Na... que puxa assim. Ah, já sei o que que é. Tirar sangue. Mandei ela deixar um pouquinho na... nos aleluia e deixar um pouquinho em cerca da tumba preta. Tá ruim, já. Ela venceu, mas hoje em dia não faço mais, como já lhe falei. Pode-se dizer o que ela procurava, o que que ela venceu? Crescimento, ocossi, ocossi, ocossi. Dinheiro, fama. Muito ocossi. Já chegou, moços, pra ter mais ocossi. Uhum. Gente muita porte, como de vocês. Já chegou pra ter mais caminho. Uhum. Ajudei. Ensinei uma oração a uma pessoa. A um cantor dos negócios aí. Cantor? Dois. Foi de dois negócios de duas brandas. Uhum. Mas hoje em dia ninguém ouve falar desse negócio por aqui no mundo. Caiu. Eu ensinei a fazer esse um pacto. Toda vez que eu estivesse fazendo cantadia-se, é pra estourar-se um wiki. Onde tivesse um tanarinho. E estourasse lá e gritasse por mim. E pelo meu macho, que é boitungão. Estourasse o quê? Estourasse um wiki. Que é isso? Whisky? Pronto. Claro. E aí... Fizeram, como tava já crescendo. Aí esqueci de fazer. Eita. Aí foi onde caí, ficou caindo. Hoje em dia não faz mais nada o que eu fazia. Não tem mais aquele sucesso com o Ivar Mercedes. Não tem mais não. Ninguém ouve falar mais dessas duas bandas por aí. Ninguém mais ouve falar dessas duas bandas. Então parece que quando vem... quando vinham procurar a senhora no passado para fazer pacto, a senhora intermediava isso. E aí o diabo respondia. Claro que sim. E algum desses trabalhos que a senhora intermediou já serviu para matar pessoas? Como eu estava me sei, já fiz. Já, claro. Já fiz muito. Uhum. Hoje eu não faço mais. Vi bastante. Já tirei esse moço das grades. Moço das grades. Até hoje, a moça, a gente trata de levantar a mão por cima. Isso não é a gratidão a mim para essa homem grande. Que primeiramente, homem grande, só estou aqui incorporada falando com o Vormicê. Que o homem grande deu permissão também estar aqui conversando com o Vormicê. Tudo é permitido com o homem grande. Não é verdade, senhor? Sim, senhora. Claro que sim. Já tem até um moço de uma estaba de orgia. Como é que foi isso? A senhora teve que ir lá pessoalmente? Em espírito? Foi em espírito. Como é que estava o ambiente? Estava cheio de mavambo. É, o que é isso? O moço ia morrer naquela lua. A gentura dele chegou lá chorando com a mão na cabeça. Eu peguei meu menino e disse à moça, vai que eu vou com vós. Vai que eu vou com vós, me sei. A moça foi pro buraco dela. E eu fui encontrar o macho. Onde o macho estava? Fedendo como chumulambo. Só saía de lá se pagasse o que estava devendo. Mas saiu. E quem queria o mal dele, levei. Quem queria o mal desse macho, levei. Como aconteceu também. Deram sete, né? Chegaram uma vão com sete papapum. Mas só pegaram um. Só pegaram um nesse macho. Só pegaram um. Por causa tem a minha capa em cima que eu joguei. Oh. Todo mundo disse. Isso nunca aconteceu, não. Aconteceu sim. Eu fui e coloquei minha capa. Eu não vesti, não, esse anário, não, que eu ia me vestir. Não sai, não. Mas também eu fiquei toda nas inclusas, perfurada. Pode-se dizer que a senhora criou uma manipulação energética que fez densificar uma certa matéria que atingiu a senhora e não atingiu os outros. Uma questão de segundo, assim. Sim, entendi. Claro. E a senhora, hoje, trabalha com que instrumentos, assim, no astral? A senhora usa algum tipo de ferramenta? Hoje em dia, se está me preparado, se dizer, está da caveira, você faz amarração, se eu faço. Com uma cabeça de cera se faz uma amarração. Uma vela. Uma cabeça. Ah, uma vela no formato de uma cabeça. Certo. Se faz uma amarração. Com dois voodoo se faz uma amarração. Uhum. Com a mão, para ter umidade, para o mais soltar ao conseguir. Abre as mãos. Se faz. Faz magia pra pessoa soltar o dinheiro. Claro. Com a maçã também se eu faço. A senhora faz. Ainda hoje a senhora faz isso. Se eu faço. A senhora acha que é correto fazer amarração se o outro não quer e não aconteceu naturalmente? Se eu faço quando é permitido. Uhum. Quando não é permitido, o cliente pode gastar ali como for. Mas aquela amarração só vai pegar naquela pessoa. Aquele trabalho só vai chegar certo naquela pessoa ser aquela pessoa. Vale. A senhora conhece outros espíritos que têm a mesma sabedoria que a senhora? Sabedoria antiga sobre magia? Que hoje ainda manifesta em aparelho na Umbanda? Ou na Quimbanda? Na magia. Conheço. Quem é aqui? Bruxa Évora. Oh. Conheço. Rosa Caveira. E outros por aí. Claro que sim. A senhora estuda ainda hoje? No astral? Silácia é um conhecimento de todas as entidades pega assim energia assim. Como? Silácia é um canto das entidades de pega assim energia assim. Uhum. Então a senhora desenvolve seu conhecimento a respeito de energia. Lá no mundo astral. Isso. Tem um marafa aí, moça. Como é que faz pra manter a senhora de marafa aí, tem. Incorporando e com força? Tem que dar. Tem que fazer corte pra senhora? Senhor, é meu filho. Se tem que fazer corte pra senhora, pra senhora incorporar bem, direitinho, tem que ter assentamento. No início tem que fazer as coisas como é pra ser feita. Uhum. Tá me entendendo? Tem que fazer tudo por direitinho. Não é pra ser. Claro, a senhora tá dizendo que... Que não adianta eu vir no cor da matéria sentar o meu assentamento, onde é que ele vai deixar o meu recado? Onde é que ele vai deixar a afirmação? Onde é que ele vai fumaçar? Onde é que ele vai me abalar? Pra onde ele quiser, na súplica dele. Ah, entendi. Tá me entendendo? Sim. Então, é preciso existir um assentamento pra trabalhar com um espírito como a senhora. Pra deixar o recado dos clientes. Pra eu ir atrás de do que é preciso. E aí, nesse assentamento, é natural que vá sangue. Se vai, sim. Se vai. Que função tem o sangue? Para alimentar. Para dar mais força. Para alimentar, para dar mais força. Uhum. E pra mim ficar mais fortalecido em cima daquilo. Pra mim ir atrás. Certo. Pra senhora ficar mais fortalecida em cima daquilo, pra senhora ir atrás. Agora mesmo a senhora vai pedir o marafa. E lhe foi oferecido um copo e a senhora tomou tudo de uma vez. Por quê? Meu costume é assim. Com marafa. Uhum. A senhora está fazendo algum tipo de trabalho agora? Eu gosto. É a minha doutrina. Eu gosto mais de tomar o marafa. Só não estou tomando marafa, estou tomando essa aviança por causa do meu menino. Uhum. Que tem um negócio assim. Uhum. Mas a coisa mais preciosa que eu gosto é do marafa e o wiki. E o uísque, claro. Certo, muito bom. E a senhora ensina magia às pessoas? A branca ou a preta? A branca. Se eu fosse pedir, seria a branca. Ensino. Então ensina uma magia branca para as pessoas que estão ouvindo. Para se proteger. Para... Sei lá, o que a senhora achar que pode ser útil. Se pegue-se um milho, de manguzá branco. Um milho e? De manguzá branco. Manguzá? De branco. O que é manguzá? Milho branco. Milho branco, pronto. Milho branco. De uma espiga, né? Pronto. O milho naquele negócio no banco. Milho de manguzá branco. É tipo canjica. Ah, é isso. Pronto. Canjica. Claro. Você pega um... Escreve um negócio assim, o que a pessoa quer. A uhum. pessoa necessita ter. Tá me entendendo? Sim. Faça um pedido que a pessoa queira ali. Claro. Se união, se quer, ou cocê, se quer, seja lá o que for, faça um pedido. Bom, se pega um pirixi branco, se coloca-se lá, se pega-se um milho branco, passa-se lá. Pega uma inana, passa num corpador, se acenda-se lá. E firme no alto, em cima do uri. Que é uma inana? É um pavio. Isso é isso aqui. É uma vela, claro. Pronto. E aí, o que ela pediu escrito no papel? Se vai alcançar. Depende da fé da pessoa. Deixa ali quantas horas ao dia? Quando acabasse o negócio e vá-se na mata, sim, deixe lá. Na mata, é? Não é pra jogar na água corrente, não? Pronto. Deixe na mata lá. Leve uma fruta. Passe nela assim, deixe lá. Num pé bem bonito que ela achar. Num pé mais florido que ela achar lá dentro. Ela deixa lá no pé. E passa uma fruta assim. Porque fruta é vida. É. Pronto. E aí, uma vez que ela fizer isso, o que, que vai acontecer? Esperar o recado que ela pediu. Então aí tem que ter fé. A fé. Principalmente acima de tudo. Que ela vai fazer esse recado que eu estou dizendo por brincadeira. É. Ela não vai fazer se uma coisinha que eu estou dizendo vai firmar-se um pavio por brincadeira. Porque um pavio é um fundamento. Ninguém vai pegar um negócio aqui, chegar assim. E firmar e deixar lá não. Quem é que o dono de sala, quem é que vai ficar tomando de conta daquele aí não assim? Ninguém, né, seu moço? É. Então por isso, firme, faça as coisas direitinho, entregue para ser onde vai ser entregado. E espere o recado. Faça as coisas direito. Entregue onde tem que ser entregado. E espere o recado. Isso. Eu vi que a senhora sempre tem cuidado de pegar alguma vela e quando não está usando a senhora apaga. Por quê? Porque a que está firmada em mim é essa daqui. A que está firmada. Pronto. E essa daqui é para acender meu cachimbo? Sim. E aí não está mais usando a senhora apaga. Isso. Claro. Porque tem que concentrar a energia numa vela só. Isso. Pronto. Claro que sim. Como a senhora definiria encruzilhada? O que, que é uma encruzilhada? Pra que serve? Macho ou fêmea. Macho ou fêmea, é? Tem mais que uma, então. Tem encruzilhada macho, tem encruzilhada traçada, macho e fêmea. Tem encruzilhada fêmea. Tem vários tipos de encruzilhada por aí que vocês existem. E pra, o que, que é uma encruzilhada? Encruzilhada... Onde mora Exu? Onde os Exu pega o recado dele que a pessoa deixa? Se um trabalho não coloca nas encruzilhadas, os presentes, como diz assim, deixa os presentes para os Exu nas encruzilhadas, ele pega lá. Vai ter a encruzilhada fêmea, faz... Tem uma salada lá, tem uma champanhe, tem a cigarrilha, a pombogira. Ela vai e pega o que é dela. Até um negócio assim, se a pessoa quebra e deixa lá. Isso vai e vê se é pra ele secar. Se for pra a pomoja, ela vai ver pra quem foi secado. Tá me entendendo? Ah, sim. Então uma pessoa numa encruzilhada, que acredita que tá com energia negativa, ela passa a vela no corpo assim, quebra e deixa na encruzilhada com o pedido que aquilo fique ali e seja levado pra um melhor. Isso. E aí o Exu, o primeiro Exu que aparecer vai ver. Isso. E como ele trabalha para a lei, ele vai dar caminho para aquilo. Exatamente. Uhum. Claro, entendi. Tem muita coisa boa, né, em passar no corpo as coisas. Parece que pela intenção e a ação, aquela coisa fica imantado e transfere a energia do teu corpo para aquele elemento. É assim? É magia isso. Quando a gente passa as coisas no corpo assim, pra que serve? Pra transferir pro objeto a energia, né? Se a pessoa está sentindo uma carga pesada ali, se invoca o que é pra ser invocado, se pega-se lá, se um pavio, se passa, se quebra e deixa lá na encruza. Pra quem foi com passar a badalada grande, o rei das encruzilhadas passa e pega pra quem foi. Pra quem não foi o rei da encruzilhada, entrega o que é pra ser entregado. Aham. Então tem um espírito responsável pelas encruzilhadas que é o Exu Rei. O Exu Rei da encruzilhada. Tchê. E o que que é a hora grande? É a badalada grande. Que todos pegam seu presente. Meia-noite? Aham. Claro que sim. Por que que a pessoa tem que fazer isso se ela tem Exu do lado dela? Tem Pombagira do lado dela? Por que que os espíritos já não limpam ela sem ela ter que fazer nada disso? Mas sempre pede ajuda o de fora, mas tendo o da pessoa mesmo, sempre procura o de fora. Claro, um santo de casa não faz milagre, né? A senhora está dizendo que os espíritos que andam conosco têm força sim, mas a gente vai procurar fora. Claro. E vocês não se importam, né? Porque sabe que trabalha todo mundo junto, né? Sim. Mas a senhora ensina a gente a ter mais fé nos nossos? Vocês tenham mais fé, acredite, confie, tenha mais perseverança nas suas coisas. Não ir pela cabeça nem a de ninguém, ir pela de vós mesmos. Ô dona Tata Caveira, ensina aí, a gente está chegando nos minutos finais, ensina pra gente, por gentileza, vamos ver a pessoa tá desempregada e ela não consegue emprego de jeito nenhum. Ensina uma magia branca que ela pode fazer para começar a abrir os caminhos. Para começar a abrir os caminhos dela para emprego, para trabalhar, porque ela realmente quer fazer o bem, quer fazer o que é certo, né? Se pegue 7 pataca dourada com negócio prata. O ouro e o prata. Uhum. Pegue 7. Pega o erva doce. Se pegue se as ervas secas que é pra ser feito. Prepare como fosse um chane. Coloque 7 pingos num perfume doce. Quando tiver morninho, se tome de cabeça. Tomar os, um banho, claro. Os óculos que cair não era para agachar com nada. Se era para dar o primeiro mendigo que ela vê na rua e ela fala na mente. Tome chumulampo. Dá no meu recado. Uhum. Agora ela espere. Faça isso por 7 luas. Pronto. Vamos dizer que a pessoa não entendeu. A senhora pode repetir? Aí eu vou repetir devagarinho para a pessoa entender bem. Te pegue-se. Sete moedas-se. Sete moedas. Tipo, que pareça nela prata e ouro. Yes. A cor, né? Pronto. Cor de prata e a cor de ouro. Dourado. Dourado. A prata no meio. Pronto. Prata no meio dourado, e de ouro por fora. Pronto. Sete. Te faz a todas ervas secas. Prepara as ervas secas. Coloque. Erva seca, a erva, erva doce. Erva só doce, ali quem a fazer, mano? Ah. Erva de tabuleiro, meu filho. É. Essas que a senhora falou. Quantas? Tem que ser sete? As sete ervas. Sete ervas. Pode ser as sete ervas mais normal que tem. A senhora quer falar quais? Pode ir, erva, meu filho. Erva doce. Erva doce. Alecrim. Alecrim. Alfazema. Alfazema. Três. Arruda. Não. Cravo. Cravo. Quatro. Canela. Canela. Em pau. Canela em pau. Falta duas. A mescla. A mescla maior, é. Pronto. Tá um. Anil estrelado. Anil estrelado, pronto. E aí já deu sete. Aí pega essa sete, só que seca, e aí faz o quê? Faz um banho. Pega, faça um chá. Um chá. Então ferve. Quando tiver morninho. Aham. Se toma de cabeça, se pensando o que a moça quer. Pensando no que quer, ou seja, pode molhar a cabeça. Já vai buscar. Pronto. Peço o que a moça quer. Sim. Quer o suador, se quer o amor, peço amor. Se quer o cocê, peço o cocê. Sim. No caso, ela quer um trabalho, né? Peça o suador. Pronto. Faça as sete luas. A primeira lua, ela faz as moedas. Quanto? São sete moedas, né? Pronto. Que cai quando ela tomar a maionga. Se ela pegue lá. Quando a cena sai no meio do mundo, na rua, ela deu o primeiro mendigo. Que todas as moedas. A senhora fala as moedas que caem. Ela vai cair todas, né? Pronto. Do primeiro lua, uhum. Ela guarde. Ela entregue. Da segunda lua, já é diferente. Ela guarda, entregue ao outro mendigo. Aham. Uhum. Tá me entendendo? Sete mendigos. Entendi. São, vai tomar durante sete dias. E cada dia vai ter sete moedas, vai ter sete ervas. Vai começar o banho tudo de novo. E aí... Antes do próximo banho, ela tem que ir e achar um mendigo. Pronto. Entendi. Entendi. Fazer isso durante... E pedir a mulambo? Quando ela for na rua. Quando? Quando ela for na rua. Quando, assim ela vê o mendigo, que ela vai encontrar esse mendigo. Vai. Ela entregar em pensamento, ela vai entregar esse chumulambo. Chumulambo, tome de conta do meu recado. Uh-huh. Eu quero meu suador. Eu quero o que eu quero. E ela vai ter. Oh, tá certo, então. Muito obrigado. Qual que é a mensagem final da senhora? Meu cachimbo. Ah, cachimbo. Vamos lá fazer pra senhora. Qual que é a sua mensagem final pro encontro de hoje? Eu quero... A minha mensagem que eu vou deixar para você, para a humanidade. Isso. Paz. paz. Vamos parar de treva. Vamos parar de negatividade. Vamos parar de desejar. A puta ao lado. O macho do lado. Vão pensar no que está no meu buraco. Que é o certo. Vamos parar de pensamento negativo. Que negatividade não traz nada para frente, só traz para trás. Vão pensar positividade. Que positividade leva a pessoa a crescer. Até o que a pessoa tem, que é o certo. Pensando negatividade, a pessoa nunca cresce, só anda para trás, como anda um calango. Andando na luz, é que se vence muita coisa. Andando na paz, é que vence muita coisa. Hoje em dia estou na luz. Estava na treva. Saí da treva e estou na luz. Não quero ir para aquele mundo, não. Aparece até hoje em dia, sim. Cliente para me trabalhar. Mas eu não peco. Eu não peco. Indico. Não quero. Não quero. Faça para mim vocês também. Desse jeito. Porque o bem é bom. O bem é bom. É bom trabalhar pelo bem. A escuridão só tem que exilar. Fome, derrota, miséria, perda, roubo. Tudo que não presta. É o negro. Eu uso o negro por causa que é meu luto. Uso o negro por causa de Exu. Uso o negro por causa dos meus mistérios. Como a senhora ainda vai se ocupar um pouco com o vosso charuto, eu vou fazer aqui, pedir à senhora de mandar uma mensagem para aqueles espíritos que ainda continuam fazendo o que a senhora fazia antes. Explica para eles que às vezes já estão no momento de transição de dizer, tô cansado dessa vida, eu só tô indo mais para baixo ainda. Que mensagem a senhora passa para eles? Do que fez a senhora mudar para a luz? Por que é bom eles largarem mão de seguir aquele caminho? Eu não entendo, meu filho, viu? Ah, sim. A senhora mandar uma mensagem para os espíritos que hoje ainda estão no caminho que a senhora estava. Vamos dizer que eles vão escutar isso quando for reproduzido, né? Manda uma mensagem para os espíritos que ainda continuam no caminho da escuridão, da maldade, da treva. Explica para eles por que a senhora saiu de lá e por que é bom eles saírem de lá. Se é bom, sai do negativo e para vir pro positivo. Porque o negativo, nada do negativo se influi. Nada do negativo se traz o bem. Nada do negativo se vence o melhor. Sim, ou a positividade trabalhando pelo bem, fazendo o melhor para quem se é o bem. Faça bom homem ser também. Não seja bom homem ser quem tenha. Maria Padre das Almas, Dona Cruzeiro, faça o bem, que é bom bem. Abale suas entidades pro bem, não pelo mal. Que o bem é bom, não o pior. Já trabalhei sim. Muito negativa. Se desse bastante a você que estava trabalhando pelo negativo. Hoje em dia, não trabalho dessa forma mais não. Um dia a entidade cansa, precisamos trabalhar por isso. Um dia a entidade cansa e está no trabalhar por isso. Uma coisa só. E eu cansei. E encontrei uma luz. E essa luz eu estou guiando até hoje. Essa luz está me fortalecendo até onde eu estou chegando. E estou vencendo meus trabalhos com meus clientes até hoje. Isso eu digo para vocês. E a senhora ficou mais fraca por isso? Se não. Mais fortalecida. Não é importante não ser uma padilha. Não vai trabalhar negativo. Não é importante ser uma padilha que era da esquerda, que hoje em dia está na direita. Faço a direita sim. Porque a direita levanta e a esquerda mata. A esquerda derruba. Eu não quero isso não. Pra ninguém, não quero ver o mal. Quem quiser fazer por aí no mundo, faça. Mas se eu não recomendo a ninguém fazer, não. Não recomenda. Não faça, porque isso não é caminho pra ninguém, não. Eu sei que meu menino passou nesses caminhos. Sei muito bem o que ele passou. Eu não quero que ele passe mais. Eu tenho provas por aí nesse mundo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. Obrigado por essa oportunidade da gente conhecer um pouco mais desse... essa forma de pensar que a senhora trouxe. Pra mim, você pode bater um negocinho pra mim, meu filho? Não, vou fumaça, porque eu vou à na porteira. Oh, Liro, Liro, Liro, ê. Oh, Liro, Liro, ah. Eu sou Tata Caveira, com 70 maioral. Senhora também. Boa noite. Boa noite. Sabe essa cruza maior? Sabe a porteira maior? Sabe eu, Dona Tata Caveira? Sabe, Dona Tata Caveira? Ah! Graças a Deus. Tá tudo bem? Tá. Qual que é o seu nome? Joalisson. Joalisson, como é que é trabalhar com esse espírito? Como você se sentiu? No começo foi uma energia muito pesada. Pra me poder trabalhar com ela. Agora já acostumei com a invocação dela tudinho. Ela incorporar no meu corpo, tudinho. Não tem problema, entendeu? Logo no começo, foi uma dificuldade eu me concentrar nela, tudinho. Pra quando ela fosse embora, ficar agoniado, vomitando. Hoje em dia, normal. Certo. Porque ela é muito pesada. É. Por ser da Calunga, ela é muito pesada. Claro. E como é que é quando ela está incorporada? O que que você sente? Você vê o que está acontecendo? Não, não vê? Não. Se você me perguntar alguma coisa que aconteceu aqui, não sei de nada. Não sei de nada, nada, nada, nada, nada. Vou mentir. Não vou mentir, né? Não vou mentir. Agradar ninguém mesmo pra mentir. Claro. E se você visse também, você falaria, né? Eu ouvi tudo, vi tudo, claro. Não vi não, sério. Você apagou do começo. E como é que é a hora que ela vai encostando, você vai apagando? Como é que é? O seu ouvido fica com zumbido? Como é que é a hora da incorporação? Logo no começo, eu vou sentindo ainda meus pés fulvriando ainda. Uhum. As energias subindo assim. Uhum. As cargas tremendo, tudinho. Uhum. Depois ela me apaga, pronto. Já não tô mais em mim. Ela fechou os olhos, pronto. Não tô mais em mim, não. Nossa. E a hora que você volta, como é que é? Você sente choque? Como é que é? Sinto choque, né? Por causa da energia dela tá indo-se embora, a minha tá chegando agora, né? Puxando o ar. É. Entendi. E trabalhando com ela, você já teve muita dificuldade? No começo da trajetória foi maior dificuldade. É. Com ela foi. É. E quando você fez as coisas que os clientes pediam, às vezes voltava coisa ruim pra você? Voltava. É. Então essas pessoas que estão nesse caminho, você dá que conselho? Tá no caminho de quê? De fazer uma coisa ruim achando que não volta. Que pare e pense. Pare e pense o que vai fazer. Por quê? Tem retorno nesse mundo. Tudo tem retorno. E onde a gente tá aqui agora? Que cidade que é? João Pessoa. E que bairro que é? Padre Zé. Então, olha, muito obrigado mais uma vez pela dirigente da casa ter permitido esse estudo e a si por ter permitido estudarmos com o Espírito através do seu aparelho mediúnico no diálogo com os Espíritos, viu? Muito obrigado. Vocês tenham mais fé. Acredite. Confie. Tenha mais perseverança nas suas coisas. Não ir pela cabeça nem a de ninguém. Ir pela de vós M6. Paz. Paz. Vamos parar de treva. Vamos parar de negatividade. Vamos parar de desejar. A puta ao lado, o macho do lado, vão pensar no que está no meu buraco, que é o certo. Vamos parar de pensamento negativo, que negatividade não traz nada para frente, só traz para trás. Vão pensar positividade, que positividade leva a pessoa a crescer, a ter o que a pessoa tem, que é o certo. Pensando negatividade, a pessoa nunca cresce, só anda para trás, como anda um calango. Andando na luz, é que se vence muita coisa.